atravessando o céu do Brasil. Cheguei tranquilo a te olhar, dizer agora que não vai voltar. Naquela areia, naquele lugar, passou um vento, mas não derrubou. O que ficou de nós nesse lugar? Nem sabe como tudo começou. Pois veio de Deus, melhor acreditar. Não vai dizer que não sentiu saudade. Aquela cidade, esse lugar onde você mora, achei amor e era de verdade, mas me perdi na minha própria história. Não vai dizer que não sentiu saudade, fugindo assim. Aquela cidade, esse lugar onde você mora, achei amor e era de verdade, mas me perdi na minha própria.